Às vezes fico preocupado quando num canto a vejo. Você, mãezinha querida, triste, chorando com medo. Medo dos seus próprios filhos que criou como passarinhos, dando alimento no bico. Quando crescem, abandonam seu ninho. Só Deus é quem pode saber se eles estão perto ou longe, ou se um dia virão pra lhe ver. A dor da distância é tanta que a pobre santa mãezinha implora. Pede a Deus pra unir seu povo. Normal, reunindo toda a família, do João a Maria, é o sonho final. Reunindo toda a família, do João a Maria, é o sonho final.